feia, ela ficou bonita. Digna de capa de revista. Miss São Paulo, Miss Brasil. Bronzeado de seu anil. Nem 3D dá esse efeito. Imagem perfeita, nego. E o apetite então? Posso dizer que é de leão. Fica pra trás, biotônico fontoura. E qualquer outro tipo de coisa. Do baile todo foi a escolhida. É o poder da maldita. Tequila. Ele chegou, se aproximou. Oi, boa noite. Um chaveco jogou. Olha que nem precisava. Ofereceu um gole da malvada. Que faz jovem ficar desgovernado. Na noite, bateu o carro. A mulher de um fulano fica cheia de lesões. A indústria lucra bilhões. Ele dançou, a beijou, abraçou e namorou. Pros camaradas apresentou a mina. É o poder da maldita. Tequila. Pra fechar com chave de ouro, resolveu pôr a mão no bolso. Levar pro motel com um hidro e uma garrafa do veneno maldito. Fez amor como nunca fez há tempos. Nem usou camisa de Vênus. É hoje que eu saio do veneno. Mas que mina é essa que a excitação desperta? Pegou no sono e quando despertou, a modelo virou baranga, morô. Pegou suas coisas e saiu na miudinha. Ixi. É o poder da maldita. Tequila. A marvada pinga que eu me atrapalho. Eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Ali me meu bebo, ali me meu caio.